las nalgas e mandarim. Então é assim, isto imagina um universo paralelo onde os dragões, há centenas de anos, estão em guerra connosco, ok? Sempre tudo fodido, humanos, dragões, a coisa não corre bem. E há anos que vocês vivem numa aldeia, assim uma aldeola, no meio do Alentejo, com a vossa família e amigos, estás a ver, tudo bem, tudo tranquilo, em paz, mas de repente vocês percebem que está a chegar o rei dos dragões para foder aquela merda toda. E vocês, como chefes da aldeia, têm uma lança especial que só vocês podem lançar e que só essa lança é que consegue matar o dragão, estão a ver? E vocês têm que lançar essa lança à meia-noite em ponto. Quando o dragão chegar, vocês têm que lançar aquela merda. E mais, se vocês matarem este dragão, todos os outros dragões do mundo rebentam, morrem e acaba a guerra para sempre, ok? Paz na Terra, fica tudo bem. Mas a questão é que às 11h30, antes de vocês irem para lá todos pimpões com a puta da lança, a vossa mãe conta-vos que quando vocês nasceram estava uma tempestade de caralho e ela teve-se escondendo numa gruta e estava lá esse dragão e a gaja fez um pacto com ele e vocês partilham metade da pizza com ele. Ou seja, vocês têm a pizza de dragão. Ou seja, se vocês matarem o dragão, ficam sem pizza. Ficam sem pizza, a pizza morre. Sem pizza ou sem metade da pizza? Ficam sem a pizza toda. E agora a questão é, vocês vão lá, matam o dragão, salvam a humanidade, não é? Ou preferem, pronto, manter a vossa gaita? Então, mas é... se não salvas a humanidade, vais morrer à mesma, caramba. Hã? Não, quer se dizer, não salve... podes manter a pizza e continuar em guerra, percebes? E mudar de sítio. Ah pá, que se foda a humanidade, não é? Digo eu. Assim, tão linda. O que é que acontece? Eu só não percebi é se tu mandas a lança sem ser à meia-noite em ponto. Se for às 11 da noite, não acontece nada. Não, tem que ser à meia-noite. Não, é à tem que ser viva à meia-noite. É à meia-noite porque às 11h30 é que a mãe conta a história, percebes? Foi só por causa dessa. Ah, ok. À meia-noite, qual é o fuso horário? É o nosso. O nosso. Okay. E a pizza que nós tínhamos era a nossa pizza ou era uma pizza de dragão? Não, era uma pizza normal, só que tu estavas ligado ao dragão, só que nunca tinhas-te apercebido, percebes? E o dragão tinha a nossa pizza ou tinha uma pizza também de dragão? Tinha uma pizza de dragão, só que estão as duas ligadas. Foi o e pai. Se eu ficar sem pizza, o dragão morre, né? Não. Eu, para ficar sem pizza, o dragão tem que morrer, né? Para salvar a humanidade. Isto é tipo duas pizzas com uma alma, não é? Duas pizzas e uma alma. É tipo isso, é. É um bom título de um filme, Duas Pizzas e Uma Alma. Ou seja, se vocês o matarem, vocês vão, a vossa pila morre. E o que é que acontece ao ficarmos sem pizza? Como é que fazemos xixi e essas merdas? Ah, isso, pois... É um tubo, um tubinho. É um tubinho. Tubinho. Ficam com um pipi de menina, vá. Sentas-te, mesmo sentado. Ficam com um pipi de menina. É pá, eu salvava a humanidade e depois fazia ali um enxerto de peles. Não há cá enxertos, isto é um universo mediático. Não, só para disfarçar aquilo, não é que fosse funcionar, era só para depois... Epá, eu acho que é porque se for da humanidade, não é? Porque pá, se vivemos tanto tempo assim a lutar com os dragões, quem sabe um dia até conseguimos fazer um pacto de amizade, de uma parceria, em que eu pudesse manter a pizza. E imagina que na luta, na guerra contra os dragões, ficavas à mesma sem pizza, um golpe qualquer, e não tinha servido para nada, nem sequer tinha salvado nada. Opa, era um risco que tinha que correr. Não. Mas é, tu ainda usas muito isso, ó Pedro? Dragões? Não, as pizzas, para estás para aí com merdas. Mas sabes que a esperança é a última a morrer, não é? Ah, ok, és um gajo com esperança, está certo. Quem sabe um dia um gajo volta a foder todos os dias. Sim, e é bom, enquanto estiveres na fase da esperança é bom. O problema é quando passas para a fase da fé. Quando for só fé, estás fodido. Mas a fase da esperança ainda é bom. Isto é um empate, caramba. Porque o Pedro decidiu cagar para a humanidade e eu decidi salvar a humanidade. E tu, Miguel? É pá, eu vou ter que ir para tu, Carlos, vou para ti. Vais salvar a humanidade. Vou salvar. Eu já na cena do, não sei se lembram, na cena do Super... O Super Borra Merdas também ficaste. Mas fiquei numa... Foste o único. Fui o único. Mas aí foste o único. Sim. Usou uma consciência. Sim. E gosto de ver que já cresceste um bocadinho, Carlos. Não cresci, só que eu como já vos disse noutros episódios, eu já não uso muita pizza, por isso não me faz confusão. A parte do borrar-me já não sei se salvava a humanidade. Agora a pizza... E portanto fica a ver o nuque também, pá. Pronto, acho que sim. Só o Pedro é que é uma besta. usavas um strap-on da tua mulher. A tua mulher usava um strap-on. A partir daí. Não sei se havia strap-ons aqui. Então, mas contem-me lá. Vocês que escolheram este tema, o que é que tem a dizer sobre Epá, isso? Filmes de dragões. Eu posso começar com um e depois, entretanto, para não ficar aqui a falar sozinho, há um filme de dragões que eu gosto muito. Que é? Que é um filme recente, que é Como Treinar o Seu Dragão. Um ou dois? Os dois. São bons. Um é melhorzito, mas os dois também não é nada mau. Que foram filmes que eu vi com o meu miúdo no cinema. Choraste? Epá, olha que no 2 é dá para chorar. Epá, não chorei porque eu sou um crapo insensível, mas se fosse uma pessoa decente teria certeza chorado. Tu finges que és um crapo insensível, depois estás sempre a chorar com essas merdas dos miúdos, cara. És impressionante. Epá, porque tu acabas por ser também um bocado moldado por aquilo que eles gostam, mas atenção que os filmes são bons, tanto um como o outro. Porque são filmes, agora já se faz muito na Pixar e na Disney, meter este tema da perda, em que as coisas no final nem é sempre feliz, as coisas há sempre consequências, e este filme foi um dos primeiros a abordar esse tema. O gajo no primeiro filme, o dragão tem uma deficiência, sim, que o gajo é um engenheiro, o gajo consegue resolver o problema do dragão, e no fim do filme ele próprio também vai ficar com uma deficiência parecida com a do, ou seja, as coisas não correm tão bem como planeado. E o 2 tem perdas, morrem pessoas importantes e eles têm que lidar com os miúdos, não é? Porque estamos a falar de crianças com 6 anos que vão ver isso, têm que lidar com aquilo. E, pá, e os filmes são bons, a animação é boa e todo o filme. A ação é boa também. A ação é boa, é. E tem piada, os filmes têm piada, são filmes com dinâmicos, com um humor bom. Sim, não me encanta como a Pixar, mas gostei, achei piada. Matemática. Gostei muito. O 2, tanto um como o 2, gostei muito. E vou-te deixar falar do Dragon Art, Miguel. É? Sabes que há 3. Eu sei, eu fui apanhado num dia destes de surpresa num canal qualquer de cabo que estava a dar o 3, mas eu tive para aí 20 minutos a ver e não vi dragão nenhum. É, não. Mas também com o Dennis Quaid e com o Sean Connery. Não, é falsetas. São falsos. Eu acho que o 3 é prequela. Okay. Coração do Dragão 3, A Maldição do Feiticeiro, é prequel, acho eu. E são mega falsos, e é mesmo CGI fodido, já daquele que um gajo já não ama. E tens irmãs Olsen para aí? Não. As Olsen já não estão mais, pá. As Olsen estão cheias de dinheiro. Outro dia vi uma notícia que são boas. Aquela Olsen dos Avengers é muito boa. Essa que também tem gêmeas, essa... consigo. Hã? Também tem umas boas gêmeas. Consigo. Pois tem. Mas o Dragon Art, epá, eu gosto do filme. E o meu desafio foi inspirado no Dragon Art. Não sei se vocês perceberam, que gajo partilhou. Sim. Com o dragão. Epá, e é um filme que, para já, tem uma banda sonora de caralho, tem uma música que é daquelas que ficou para sempre e é usada em montes de trailers. E vocês estão a ver qual é? Não. Sim. Sabes, Pedro? Eu já vou pôr. Tem que esperar um bocadinho de música, não é? Sim, para criar ambiente. Epá, foi dos primeiros filmes a ter assim um dragão completamente robotizado e que falava e não sei o quê. Para a altura foi assim uma coisa. Eu sei que depois na bilheteira o filme não se portou assim tão bem, mas acho piada. Epá, eu vi este filme na Figueira da Foz, no casino. Sim. E fiquei impressionadíssimo com os efeitos especiais. Os efeitos são... Fiquei muito impressionado porque o dragão está bom e ainda por cima tem uma boa personalidade, que é o. Que é a voz do Sean Connery, não é? Sim. É a voz do Sean Connery, exatamente. É um dragão com muita personalidade e o filme tem piada. É um filme que tem uma boa mistura. Eu gostei e continuo a gostar. Se calhar filmes de dragões é dos meus preferidos também. Não me lembro. Já ouvi na televisão há muitos, muitos anos. Quando era miúdo, mas não tenho ideia. Nem lembrava que era a voz do Sean Connery. É. É a voz do gajo. E o Neverending Story, não é? Que há sempre uns parvalhões, não é? Que não têm outro nome, confundem o dragão com um cão. É, chamam cão aquela merda. Um cão que voa como eu. O meu cão voa todos os dias. Falar nessas confusões, o Godzilla é um dragão ou não? Não, é um lagarto, radioativo. É um cajo, não é? Não é dragão, também. Tá bem. Há aqueles dragões de Komodos que são tipo lagartos. São os dragões de Komodo. Aí há um filme que é o Komodo, já viram? Isso mesmo está mal. Não. Que é tipo é o Anaconda, mas com Komodos. Ai. Não ouvi nada disso. Mas é por gravar. É, é terrível, mas está naquela, ainda está naquela, naquele período fértil, 1999, por isso. Não, isso foi pendurado na Anaconda, não foi? Nos monstros gigantes. Vai. E já estou. Diz Pedro. Ia falar de um coreano, acho que é coreano, que é o Dragon Wars. Carlos, deves-te lembrar disto, se calhar. Isto, não sei se isto não seria até da altura dos newsgroups. Esse nome é meio esquisito. Que era, mas não estou a ver o que é que é. Epá, eram uns dragões que, numa cidade que é coreano, assim, uma cena muito marada. Sim. Mas acho que é com atores ocidentais. Epá, que são dragões a lutar em cima das cidades, é uma merda. Mas os efeitos até são bons, só por isso. Não estou a ver. Olha aí a música, olha. Querem ver? Olha. Olha aí. Conhecem? Sim. É bonita esta merda. É muito bonita. Estou aqui com uma lágrima no canto do olho. E um filme dos dragões que eu adoro e que, aliás, trouxeis mais este tema por causa disso. Vai haver o remake do Meu Amigo Dragão. Não sei se vocês já viram. Epá, vi, mas é terrível, não é? o trailer. O original é bom. Não vi. Chama-se Pete's Dragon. É pois, da... o original nunca vi, mas este remake... Cruza a animação, tipo Roger Rabbit, com imagem real. Epá, é um filme de caraças. E agora fizeram um novo e já não tem nada a ver. Não, parece Godzilla, não é? É um bocado é Godzilla. É uma abordagem a Godzilla. Não, e é meio Godzilla, meio Mowgli, porque o puto tá, é selvagem no meio da selva e está lá o dragão. Isto é uma grande merda. O dragão é bué da peludo e está mal feito, meu. E tem o Robert Redford a fazer de Robert Redford avô pela milésima vez. Está muito mal. E há um dos dragões que eu nunca vi, mas eu acho que já te ouvi falar dele, ou Miguel, que é o Eragon, ou o que é que é? Esse nunca vi. Nunca vi, então não estou a fazer confusão. Tu já viste, Pedro? Não, mas tinha um amigo que era gostava dos livros, não é? Isso era um livro. Eram livros, é calhamar. Isso era tipo o Senhor dos Anéis, só que em vez de um anel era um dragão. E quando saiu o Eragon, isto era uma promessa de caralho. Diziam que isto ia ser o novo Senhor dos Anéis, mas depois isto não resultou. Epá, não sei se era porque a moto estava farta de coisas épicas ou se o filme era uma merda. Eu acho que o filme era uma merda. E houve também um com o Jeremy Irons a fazer de mal, se eu não estou em erro, que era baseado num jogo que é o Dungeons and Dragons. Ah pá, pois, isso é uma merda. É, ou é terrível, 2000. Está com 3.7. Isso é um subproduto estilo Yu Ball, não é? É um bocadinho. É naquela senda de filmes baseados em jogos, assim, também. Mas esse jogo era muito conhecido, né? Nunca joguei, mas acho Dungeons que... Dungeons and Dragons era. Não, e é um filme com orçamento e com pessoas importantes, mas sim, é terrível. É terrível, é. Este filme é horrível. Ah, e há o 2 falso, estou aqui a ver. Foda-se. Isto é malta, não facilita nas... E está aqui um também, estou a ver no IMDb, o Reign of Fire. Ah, esse é bom. Com esse Christian Bale e com Matthew McConaughey. Esse filme esse filme é uma coisa, é um tipo de guião, um tipo de argumento completamente imprevisto, não é? Porque é um filme que é um Londres, não é? Já viste, Miguel? Já vi, já. Eu já vi há muito tempo, vi na estreia. É um Londres no pós-apocalipse, que é uma cena tipo um apocalipse normal, só que o problema são dragões, não é? Os dragões estão enfiados dentro de uma gruta, umas merdas, depois saem cá para fora. E depois é tipo o exército com tanques, o caralho, que tem que matar dragões, é uma cena muito amarada. É, e o gajo em puto descobriu lá a rainha, né? Que depois pois também... foi num buraco, pois, e depois se soltou a praga dos dragões ao mundo, não foi? Foi, não é assim. foi. Esta altura aqui, 99, 2000, isto houve imensa merda com dragões, estou aqui a ver, foi quase tudo nestes... Talvez foi do Dragonheart, daquela onda do Dragonheart. Veio tudo depois, pois... Muita coisa, se calhar aí... O Senhor dos Anéis tem dragões ou não? Tem. Não, quando aparece mesmo o dragão é no Hobbit, não é? No 2. Pois, não, mas eu só vi o primeiro. Ah, só viste o primeiro? É uma merda. Viste o melhor, viste? Não é nada. Os outros vêem-se tão bem. Passa tão rápido. Não, mas ele depois teve que ver os pequenos póneis, que ele é fã dos pequenos nos podem, não teve tempo de ver. Mas, Carlos, eu não duvido nada que os pequenos pôneis sejam melhores que o... Que o, que o... E feitos do mesmo material celestial, como tu disseste. Pois. Muito melhor. Não sei, vocês sabem que eu não gosto nada que seja idades médias, medievais, dragões e nada disso, portanto acredito. Mas olha que o Reign of Fire não é na idade média, é no futuro. É tipo. Pronto, ok. Sou capaz de o ver um dia deste. Agora que é uma espécie de aquele 23 dias depois, como é que se chama? 28 dias depois. 22 dias depois, só que com dragões. Com dragões, ok. Sim, então, basicamente... capaz de o ver um dia destes. Não, até vês, aquilo vê-se bem. E o filme é assim um bocado. E depois tem, aquele, tem dois gajos famosos: tem o Makonaki e tem o. É o Makonaki e o Dalhali, o Belo. O Batman. E o Mulan? Não falaste do Mulan? Ah, o Mulan tem um dragãozinho, é verdade. Eu não sou um grande fã do Mulan. Eu sei do que. Não, é, tendo outro dia disseste que ias sacar o. Ias ao Sr. Joaquim buscar. Não, mas eu gosto de dois, só. Por que falámos do Mulan no outro dia? Não sei, mas tu disseste que ias, acabaste o episódio, disseste que ias buscar o Mulan, já não sei porquê. Pois foi, mas não tinha nada a ver com o Mulan. Agora estava aqui a ver na cena dos jogos de adaptações. Este não, acho que não tem dragões, mas também foi adaptado de um jogo, não sei se vocês se lembram, que é o Double Dragon, que é de karaté porrada, que é, não é? Robert Sim. Patrick e o Mark de Cascos, mas não tem dragões, é mesmo os gajos. Chama-se Double Dragon. Isto deve ter aqui um misticismo qualquer. É de cenas chinesas, tipo o Year of the Dragon e o Dragon... É, tomes mais chinês, é isso. É. Então não falamos do Dragon Ball, caramba. Podemos falar também. Podemos falar do Dragon Ball. Pronto, está falado. É muito bom, sério. Fala, Carlos, acho que tu és... Não. Mais especialista de nós três em Dragon Ball. Por acaso, não. Na altura que era miúdo, via uns episódios e tal, mas nunca fui maluco pelo Dragon Ball. Já nem me lembro nada, lembro dos nomes das personagens de algumas, mas não... Foi gostava muito dia, do Trunks, de um gajo que era o Trunks. Tinha o cabelo assim roxo, uma merda qualquer. Ah, o Trunks é o filho do Vegeta, sim. Ah, pronto, eu nem sabia que ele era filho do Vegeta, foi lá tu. Ele vem do futuro. É, tenho ideia que sim. Era o que eu curtia mais, com mais pinta. E há também o Shrek, não é? Que o burro é casado com o dragão. Se calhar a relação mais... de pouco. Bestialidade mais menos ortodoxa de toda a história da humanidade. Sim, como explicar isso às crianças, não é? E tem filhos. Um dragão vai ter um filho tipo dinossauro, pai. Tiveram. Tem filhos, sim. Os dragões com cara de burro. Isto é o Shrek? É pá, vi o Shrek, mas não me lembro disso. É aquele pai no 3, não é? No 2 ou no 3? Já não vi nada. No 2 e o 3. Não se achou, não é? E depois é a dinâmica daquele lado sexual, não é? Que há de ser uma coisa do outro mundo. Mas quem é que ocupa quem? Era o burro que ocupa o dragão? Não é o cu, não, é uma sabes que para ter filhos tem que ser... Sim. Nunca me disseram essa merda. Por isso, vê lá os teus, porque se calhar andaste enganado o tempo todo. E pá, agora depois vou ter que pedir uns testes da ADN. É melhor ir ver o piso para dar. Epá, e mais dragões, Miguel? Estava aqui a ver, mas isto está escasso, dragões, sabes? Há aqui muita porreja. Só que é dinossauro, não é dragão. Mas foi a primeira coisa que me lembrei quando disseste filmes de dragões. Foi este dinossauro. Jurassic Park. Não. É melhor. Ninguém viu o Denver, o último dinossauro. Que tinha uma guitarra elétrica, não é? Uma Flying V. Tinha. Era muito bom, cara. Não sei porque falaram de dragões e lembra-me disto. Apesar de não ser dragão, mas pronto. Mas conta. Não sei, não tenho nada para contar. Lembrei-me disto e gosto. Mas também, se isso conta, também conta aquele filme de Theodore Rex, que era aquela gaja, como é que se chama? Aquela gaja que já apresentou os Oscars, como é que se chama? Uma senhora. O Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg e o colega é um dragão. É um Tiranossauro Rex, da polícia. Eu tenho uma ideia disso, uma vaga ideia. Como é que se chamava? Diz-me lá. Theodore Rex, que é T-Rex. Tu já viste isso? Opa, eu saquei. Comprei esse filme. Estava encotado, está com 2.4. Isto deve ser bom. Eu comprei esse filme porque o meu filho gosta muito de dinossauros. E o gajo já viu o Jurassic Park todos 50 vezes. E aqueles documentários também de 50 vezes. E eu procurei uma lista que é Dinosaur Movies That Are Not Jurassic Park. E pronto, comprei-os todos, betes. Fazer um especial sobre este filme, que isto deve ser bom. É um sonho, é um sonho. Muito boa pinta. Ainda por cima, logo, essa senhora, que tem mesmo perfil de polícia. Sim, de... sim, sim. Está tudo bem, com esta capa está tudo bem, com o Snopes também. Está muito bom. E deve ter breakdance, não é? Não, e ela tem um fato de cabedal, repara lá. Tem, tem. Ou de látex, ou o que é? To find the killer of dinosaurs and other prehistoric animals. Ah, oh, e tem o Richard Roundtree, o chefe, de caramba. Temos que ver isto, caramba. Eu acho que sim. Temos que dedicar um episódio a Whoopi Goldberg. Aí fizemos. Até, mas isso obriga-nos a ver filmes dela.